A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5, em transamericafoz.com.br e também no aplicativo ou nos serviços de streaming neste sábado, dia 13 de agosto de 2016, ó, véspera de Dia dos Pais. Eu sou o Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte. Eu peço sua companhia até meio-dia, trazendo música, informação, descontração e também, por que não, né? Uma dose de insanidade para esta semana que nos deixou loucos. No WhatsApp, estamos no 45882828228. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Ó, também, ó, telefone fixo 3028-2828, com a voz da Luciana para lhe dizer... Transamérica, bom dia. Opa, essa não, né? Essa é a voz da mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, que também vai participar do programa de hoje, mas lá na frente, né? E sem delongas, vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E o jornal A Gazeta do Iguaçu trouxe em sua edição de quinta-feira uma estatística interessante, hein? Dos mais de 165 mil eleitores recadastrados pela Justiça Eleitoral em Foz do Iguaçu, bem mais que a metade, 54,6, são mulheres. No total, o eleitorado feminino chega a 90.581 eleitoras contra 75.149 eleitores homens, diferença de mais de 15 mil votos, o que me traz à memória imediatamente aquela propaganda, né, da Justiça Eleitoral que está sendo veiculada no rádio e na televisão, ressaltando que as mulheres representam mais da metade do eleitorado, mas ocupam apenas 9% dos cargos eletivos. Claro que muito disso tem a ver com o fato de os partidos políticos continuarem a apresentar, em sua maioria, candidaturas masculinas. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, dos 276 candidatos a vereador, a maioria esmagadora é de homens, né? E tem a ver também com o fato de que mulheres que ocupam cargos de liderança na sociedade, nos negócios, enfim, muitas vezes decidem por não entrar na política partidária e você deve imaginar quais são os motivos, né? Na verdade, no cenário atual, é preciso ter cara, é preciso ter coragem, é preciso ter também uma dose mais do que extra de boa vontade para ingressar no mundo da política partidária, bem como também habilidade acima do normal para não se queimar com a má imagem geral, justificada ou não, projetada pelos partidos. A atual legislatura de Foz do Iguaçu tem apenas uma mulher vereadora. Na disputa para a prefeitura em outubro, há apenas uma mulher envolvida, né, como vice em uma das cinco chapas. E é pouco, né? É pouco. Na eleição para a Câmara, como já dissemos, a maioria absoluta é de candidatos homens. Aí você pode argumentar que isso é bobagem, que o fato de uma pessoa ser homem ou mulher não influencia em nada. Bom, aí eu respondo a você o seguinte, né? Se não influencia em nada, se é tudo igual, embora saibamos que algumas visões masculinas e femininas são amplamente divergentes, por que não termos mais mulheres representadas na Câmara Municipal e também mulheres disputando cargos de prefeita e vice, governadora, senadoras e deputadas estaduais e federais? Dizem, né, que mulher não vota em mulher, o que é uma tremenda bobagem, mas que o engajamento feminino por uma política melhor, seja candidatando-se, votando ou influenciando positivamente os votos dos demais, ajudará a construir uma sociedade mais justa e menos desigual. Olha, disso eu não tenho dúvida alguma. Fronte Transamérica, até meio-dia. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar

45 dias de campanha com barreiras da legislação eleitoral. Salto de vara em vara para livrar-se dos processos judiciais e escapar da lei do ficha limpa. Maratona de promessas eleitorais. Pentáculo do político moderno com uso obrigatório dos adjetivos honesto, trabalhador, honrado, comprometido e preparado. Esgrima de jogo sujo e pesado para desestabilizar os adversários. E quando um oriental com colete da PF pintar na área, corrida do socorro, salve-se quem puder. Olimpíadas Políticas Brasil 2016, em outubro, numa urna perto de você. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para brasileirinho dormir. Ô pai! Hoje eu não quero historinha não, tá, pai? Dá licença, sai da frente da TV. Eu quero ver as Olimpíadas, pai, o jogo das meninas. As meninas do vôlei, papai. Não, nada disso, filhão. Hoje o papai tem uma história muito séria pra conversar, pra contar pra você, filho. Ô, pai, não pode esperar acabar isso aí e começar o jogo dos homens, pai? Não, filho, não pode não. É urgente, tem que ser agora, tá? Tá, conta aí, pai. Ô, filho, Sabe o que, que é esse papel aqui na minha mão? Não fui eu não, pai, não fui eu não. Eu juro que não fui eu não, pai. Eu não tirei zero nessa prova não, pai. Esse aí não é meu boletim não, pai. Não, não é boletim, filho. Relaxa. Isso aqui é um exame de DNA. De DNA, pai? É, filho. Tipo, casos de família, pai? Exatamente. Ô, moleque, andou assistindo televisão escondido de novo? É, bom. Mas pra mim agora, tanto faz também, né? Ó, pega o papel aí. Lê o resultado, o que que tá escrito aí? Ô pai, que é isso aqui? É negativo, que é isso, pai? Negativo. Negativo é que eu não sou seu pai, tá? Tchau, fui. Como assim, pai? Acabou, adeus, tchau. Ô pai, mas amanhã é dia dos pais, pai. Isso, aí você vai poder economizar sua mesada, tranquilo. Mas pai, como é que eu vou ficar sem... Sem o quê? Sem mesada? Tua mãe dá um jeito. Não, pai, como é que eu vou ficar sem... Sem o quê? Sem a minha carona? Vai andando, que é bom pra não ser sedentário. Não, pai, como é que eu vou ficar sem você, pai? O meu pai? Ué, e que diferença faz? Alguma vez você se importou com isso? Claro que sim, pai, você é meu pai. Tá, então quer dizer que você se importa. Claro que sim, pai, pai é quem cria, pai. Tá, então devolve esse papel aqui pro papai, que era mentira, tá? Era mentira, eu sou seu pai sim, filho, fica tranquilo. Pai, vai se ferrar, pai. Caramba, mas que droga, hein? Que desgraça essa vida, que porcaria, pai. Ficou bravinho, moleque. É, pai, lá se vai a minha mesada pra comprar presente, né? Bom, pelo menos eu ainda tenho carona, né? Boa noite, pai. Boa noite, filha. Essas crianças, hein? Acredita em qualquer coisa, hein? Impressionante. em todo o Brasil. Transamérica. Transamérica Pop! Transamérica! momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, em clima olímpico, clima político, clima de Pinóquio, clima de Gepeto, enfim, mas sem o menor clima para qualquer coisa, essa é que é a dura verdade, viu? E agora que as coligações partidárias para as eleições municipais foram reveladas, independente da cor do partido, volta e meia surge aquele sorriso pra lá de amarelo, né? Como é que é? Nova política abraçada com o que há de mais velho? Partidos rivais unindo-se em improváveis coligações? Candidato da oposição que de repente vira candidato da situação porque seu vice é do partido que está no poder, mas não é bem assim, porque quem está agora no poder estava na oposição de quem estava antes, mas estava no governo, enfim, como é que é? Eu não entendo mais nada, é o samba do político doido em pleno mês de agosto, o mês da cachorrada maluca, hein? Viva! E nas Olimpíadas, na semana da natação, o que não faltou foi desculpa esfarrapada, né? Do tipo, nadador veio aí se classificando aos trancos e barrancos até chegar na final, mas é claro que o comentarista camarada vai dizer que, não, isso tudo foi porque ele estava se poupando para nadar a decisão. Claro que foi, né? Aí o cara chega na decisão, lidera a primeira metade da prova, mas termina bem longe do pódio por não aguentar o tranco, né? Mas é claro que o comentarista camarada inventa uma desculpinha qualquer, né? Para justificar, dizendo sobre o ar, a cor da água, a estratégia, a pressão da torcida, o peso da responsabilidade e por aí vai, né? Mais papista que o Papa, impressionante. Mas eu gosto mesmo é daquele narrador, e tem muitos assim, é só prestar atenção, que de repente vira o cara mais entendido no assunto de todos os esportes olímpicos imagináveis, né? O que acontece é o seguinte, né? Muita prova, os canais não têm grana ou não querem pagar para profissionais específicos, então o narrador, na maioria dos casos, vai enrolando. E como o público muitas vezes também não entende daquele esporte X, né? Vai empurrando com a barriga. Afinal, se o narrador não sabe, mas a gente que está assistindo também não sabe, né? Não faz diferença alguma. E lá vai a nossa crônica esportiva gerando piada atrás de piada num 7-1 que não acaba nunca, né? Impressionante. E é por essas e outras que o Brasil volta e meia é o país da piada pronta e também do engana que a gente gosta. E vamos agora ao nosso primeiro intervalo do dia aqui no Front Transamérica para comprar uma fruta ali com a senhora que está com o carrinho aqui em frente na rádio, né? Na volta, além de mexerica para perfumar o estúdio, tem música, tem o quadro Maravilhas Aqui, o cheiro azedo de chucrute do alemão da Transamérica, a perfumada primavera floral da mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, enfim, muita coisa ainda. Programa Front até meio-dia, nós já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.